Rômulo tem cara de cu. O Rômulo tem cara de cu. O Léo tem cara de cu. O Léo tem cara de cu. O Arnaldo tem a cara de cu. O Arnaldo tem a cara de cu. Eu tenho cara de cu. Você tem cara de cu. Nós temos cara de cu. Nós temos cara de cu. Todo mundo tem a cara de cu. Todo mundo tem a cara de cu. A natureza tem cara de cu. A natureza tem cara de cu. A cultura tem a cara de cu. A cultura tem a cara de cu. É só sentir o escudo das estrelas. Basta lembrar o horror que há na beleza. Quantos mortos são precisos para erguer um dia azul, um céu azul, um mar azul, um mundo azul? O Rômulo tem cara de cu. O Rômulo tem cara de cu. O Léo tem cara de cu. O Léo tem cara de cu. O Arnaldo tem a cara de cu. O Arnaldo tem a cara de cu. Eu tenho cara de cu. Você tem cara de cu. Nós temos cara de cu. Nós temos cara de cu. Todo mundo tem a cara de cu. Todo mundo tem a cara de cu. A natureza tem cara de cu. A natureza tem cara de cu. A cultura tem a cara de cu. A cultura tem a cara de cu. É só sentir o escudo das estrelas. Basta lembrar o horror que há na beleza. Quantos mortos são precisos para erguer um dia azul, um céu azul, um mar azul, um mundo azul?